dia é um tormento de tristeza e de dor. Vou acabar enlouquecendo se você não me escutar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ovelha, quando o amor se transforma em saudade, que é uma versão de A Whiter Shade of Pale, a cor de um pálido mais claro, uma música bonita que foi gravada por Procol Harum. Naquele tempo tinha isso, né? O pessoal fazia muita versão de música americana, música italiana e tal, e o Ovelha fez essa, quando o amor se transforma em saudade. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa a festa, pode deixar que a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Essa parte mais difícil. Porque você não conhece o caminho das pedras, tem muito picareta nesse meio, né? Eu conheço o caso do sujeito, contrata o artista, pagam a parte, quando chega no dia o artista não está nem sabendo, o camarada some com o dinheiro e você fica sem festa, sem nada, né? Agora, se você entrar em contato com a RBM Música, uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, que tem amizade com todos os grandes nomes da música brasileira, aí fica mais fácil, né? É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você vai levar para sua festa, para sua cidade, o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Nosso e-mail para uma consulta sem compromisso é locutorpreferido@gmail.com. O menino brilhante Luan Santana, Chuva de Arroz. Só escolho ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei,

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Medeiros, Renato Matos e Eduardo Gomes, aqui mora a gente. Pra Eva de Dianópolis, a Arla Maia, que fez um furor no carnaval, saiu de Eva lá e causou na cidade, né? Pra Dona Noélia, seu Afrânio. Pro meu amigo Eurico Fontes, lá da Princesa FM. O Geraldo Salles, da Porto Alegre FM. Ele que transmite o nosso programa lá também. Daí quero mandar um abraço pro padre Gleibson Moreira. Ele é candidato a prefeito lá. O prefeito da cidade tá em palpos de aranha, né? Porque não é brincadeira, não. E tem um candidato do PT também, o Salomão, já anunciou que é candidato. Então tem o Regis, tem o Salomão e tem o padre Gleibson. Eu, se tivesse uma lá, que nem em Londres, lá na Inglaterra, que tudo aposta, eu não tinha dúvida de apostar no padre, não, né? Disputar a eleição com um padre é ruim, rapaz. Léo Magalhães, DNA. Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome, muito menos que tivesse o meu telefone. Eu tô bem, e você? Como anda a sua vida? A que devo a ligação, minha querida? Não quero ser indelicado, mas vou avisando antes de falar. Bebi demais naquela noite e só vou assumir com o DNA. Esse filho for meu, vou dar amor e atenção. Se esse filho for meu, vou registrar de coração. Se esse filho for meu, o nome eu quero escolher. Se esse filho for meu, até me caso com você. Não quero ser indelicado, mas vou avisando antes de falar. Naquela noite e só vou assumir com o DNA. Se esse filho for meu, vou dar amor e atenção. Se esse filho for meu, vou registrar de coração. Se esse filho for meu, o nome eu quero escolher. Se esse filho for Léo Magalhães, DNA para o cantor Antônio Elias, de São Paulo, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Antônio Elias, seja muito bem-vindo, um abração para você. Um abração para o meu amigo Ideoblândio, lá de Cidelândia, no Maranhão. Ele assistiu o nosso programa Conexão Brasília, a entrevista com Levi Fidelix, né? Uma entrevista muito polêmica, e ele me mandou aqui me avisou que estava acompanhando o programa, o Samuel Floresta, lá de Uberlândia também. E hoje eu recebi, no dia que eu gravava esse programa, eu recebi a visita da Neuraci Rodrigues, uma amiga de Goiânia. Ela me acompanhava desde o tempo da Nacional lá no Piauí, e ela chegou aqui em casa hoje, né, com a Márcia Ferreira, e passamos. E casa de mineiro é assim, chega logo, faz um cafezinho, um pão de queijo, eu sou bom no pão de queijo. Neuraci, um grande beijo para você, muito obrigado pela visita, viu? Um grande beijo para minha amiga Márcia Ferreira. Eu até convidei a Marcinha para ela vir no meu programa também, porque ela está completando 40 anos de carreira de radialista e 30 anos do sucesso do Chorando Se Foi. Tem muita história para contar, né? Vou te contar, rapaz. O tempo passa, mas quem faz

copo e grita, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma mais forte, pra ser a mais gelada. Solta a voz, vai. Eu viro outro copo. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma mais forte, pra ser a mais gelada. Aumenta o som aí que a nota é derramada. Eu viro outro copo e grita, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Essa tá gelada igual seu coração. João Neto e Frederico, Moda Derramada, pra Vicky Dantzi, ela é da TV Cinec lá de São Paulo. Ô Vicky, beijão pra você, seja muito bem-vinda. Eu estive lá com o Cláudio Rios, lá quando eu fui lá com Eliane e Samuel, visitei o Cláudio Rios lá na TV Cinec, e agora estou recebendo aqui a Vicky Dantzi, que está chegando a fazer parte do nosso Facebook também. Seja muito bem-vinda, viu, Vicky? Dá um abraço no Cláudio para mim. No próximo bloco, a dica de hoje é para os advogados, estudantes de direito e operadores de direito. Você quer ser um milionário? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é da advogada Alane Eugênia, que é pós-graduanda em Direito, e ela faz uma pergunta: você, quem quer ser um milionário? E ela responde: somos frutos de uma geração de graduados que aprendeu que havia um pote de ouro no fim do arco-íris. No filme indiano, acompanhamos a trajetória de um jovem que passou por muitas dificuldades e agora tem a chance de se tornar um milionário. Apesar das circunstâncias diferenciadas, é perfeitamente possível uma analogia da trajetória de Jamal Malik com o caminho do advogado iniciante. E aí ela pergunta de novo: então, advogado, você vai esperar pelo prêmio, entre aspas, milionário, ou vai desistir agora? E ela responde: a maior dificuldade que os que estão iniciando na advocacia relatam é a falta de dinheiro. Essa situação recai como uma bomba em um recém-formado, pois ele foi ensinado que a qualificação traria sucesso profissional e financeiro. Esse erro é básico e muito comum. Somos frutos de uma geração que aprendeu que havia um pote de ouro no fim do arco-íris. É mesmo, vendem essa ilusão pra gente, né? E na vida, depois que você está com o diploma na mão, você descobre que não serve para muita coisa não, se você não tiver iniciativa, né? E ela diz assim: olha, o sucesso financeiro vai chegar, mas não é após o TCC. Advogar é empreender, e todo empreendimento leva um tempo para apresentar lucros. É preciso sabedoria para ultrapassar essa fase difícil, e não são todos que estão dispostos a pagar o preço. E ela diz aqui: olha, semana passada, um dos advogados mais bem-sucedidos que eu conheço me relatou que no início da sua carreira chorava diariamente no seu escritório. O medo do fracasso atinge até os grandes ídolos, viu? E ele dizia que ficava esperando os clientes não chegavam. O trem não é brincadeira, não. E muita gente desiste no meio do caminho, né? Então, ela dá uma ideia aqui, e ela fala sobre isso mesmo, né? Que não adianta querer queimar etapas. Ela falou assim: ó, a gente tem que sacrificar a carona para um dia ser o dono do carro. Mas isso aqui, ela está falando sobre advogado, sobre direito, mas isso aqui serve para qualquer profissão, né? Eu não conheço nenhuma profissão que você já sai ganhando dinheiro. Qualquer negócio que você colocar leva um tempo de maturação do negócio para que você tenha o equilíbrio e o lucro, né? Por exemplo, eu montei uma rádio em Coromandel, fez um ano agora. O primeiro desafio é conseguir sustentar a rádio, né? Fazer com que ela sobreviva dos seus próprios ganhos. Lucro é uma coisa para o futuro, né? Então, tudo na vida é assim, tudo tem começo, tem o meio, tem o fim. Então, não sonhe em ser um milionário de cara, não, porque você pode ser milionário, mas você vai ter que trabalhar um pouquinho, viu? O goiano da voz de mel, Leonardo, dona do meu destino. Quando a tarde cai, eu olho da

mas só pra você saber, eu posso te dar amor. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem endereço, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e carro importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Oh, paixão! Sei que sou capaz, e esse rapaz só tem fama de conquistador. Pode até te dar prazer, mas só pra você saber, eu posso te dar amor. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem endereço, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e carro importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem interesse, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e gato importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Sua casa é meu coração. Leandro Cato, sua casa é o meu coração. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você quer continuar jogando dinheiro fora? O dinheiro é seu, você pode jogar fora, não tem problema não. Pra que você vai pagar caro na sua conta de energia se você pode trocar as suas lâmpadas atuais pelas lâmpadas LED da Euromax Brasil e economizar até 90%. 90% de economia não é brincadeira não, você vai sentir a diferença no final do mês, né? Então você tem que trocar, você já trocou uma vez, você lembra que tinha aquelas lâmpadas de filamento? Todo mundo trocou, hoje é até proibido fabricar aquela lâmpada. Só que a tecnologia avançou e as lâmpadas que você tem hoje, essas lâmpadas frias, fluorescentes, elas deixaram de ser econômicas e hoje elas são gastadeiras. Você pode economizar, eu vou repetir, até 90% de energia em cada lâmpada. Não é pouca coisa. Agora, você que está me ouvindo aí, tem a sua loja, seu supermercado, a sua elétrica, a sua eletrônica, o vendedor não passa não, viu? Você vai ter que ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, e você vai passar para mim o seu contato, eu mando para a fábrica, alguém da fábrica liga para você, você vai fazer o estoque das melhores lâmpadas LED do Brasil, porque as lâmpadas da Euromax clareiam muito mais, gastam muito menos energia, e você ainda tem 5 anos de garantia. É só você ligar 61-9981-3601. Aniversariando hoje a Daiane Kika, Laura Furtado, Anderson Martins, Ney Rocha, Marcos Almeida, Daniel Augusto Moreira Macedo, José Paulo, o locutor garotinho Antônio Alves, o meu amigo Orleans Araújo e você que está de aniversário, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e muitos anos de vida e muita saúde, né? No dia que eu gravava esse programa, na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, faleceu em São Paulo Eloy Carlone, que durante 11 anos apresentou o programa No Alto da Serra. Muita gente deve ter visto pela televisão, né, esse programa No Alto da Serra. Ele, depois de uma longa enfermidade, ele faleceu e foi sepultado no mesmo dia, no dia 22 de fevereiro, em São Bernardo do Campo. Eu peço a Deus que ampare a sua família, console a sua família e que receba o Eloy Carlone, né, na sua santa glória, para que ele possa ter o eterno descanso. Eu vou trazer aqui uma oração muito bonita.

curtindo agora a gente aí pela emissora local, a Criativa FM. Eu estive lá em Lagoa em 1989. O tempo passa numa velocidade e o tempo da gente vai abreviando. O trem é feito. Do Tocantins eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essas meninas estão nesse programa The Voice Kids, né? Lorena e Rafaela, Poente da Vida. Lembrando Goiá, uma das suas mais belas canções, Lorena e Rafaela, Poente da Vida, para o Suzimar Santos, meu conterrâneo do Coró, e agora chegando para fazer parte do nosso Facebook. Suzimar, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo grego Sêneca. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. É a frase irretocável do filósofo Sêneca. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Romance Ponta Grossa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha durante a semana no rádio. Domingo, se você quiser, você pode me ver na televisão também, viu? Eu estou todo domingo às 10 da noite na Rede Brasil de televisão. Nós já temos mais de 200 cidades em todo o Brasil, incluindo 25 capitais. A última capital que entrou foi Goiânia, no canal 40, o canal aberto 40. Aqui em Brasília, no canal 59. Lá em Palmas, no canal 5. Porto Velho, 38. Se você quiser saber direitinho, entra no site rbtv.com.br, que tem tudo lá, viu? Mas, se não estiver passando ainda na sua cidade, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e também direto em tempo real no site rbtv.com.br. No próximo domingo, uma entrevista que vai ajudar muita gente, eu penso assim. Eu convidei uma moça, uma gaúcha muito bonita, uma menina de 1,65m de altura, que pesava 65 quilos, foi descuidando. Quando ela acordou, ela estava pesando 115 quilos. E ela só viu que tirou uma fotografia no aniversário da filha. Quando ela viu a fotografia dela, ela assustou. E o marido também não tinha se dado conta, porque junto ali você não observa, né? E aí ela resolveu encarar sem fazer cirurgia de estômago. Aconselharam, mas ela não quis. E às custas de uma orientação de um professor, de um nutricionista esportivo, e com muita força de vontade, com uma dieta balanceada e com apoio do marido, ela jogou fora 40 quilos e ficou com um corpo escultural. Você vai ver que beleza no programa, né? Então, se você quiser, você está precisando perder uns quilinhos aí, não acha jeito de começar, escuta o que ela fala lá, que com certeza você vai criar coragem e vai ter o mesmo sucesso que a Dira Couto teve. E vou apresentar também, na segunda entrevista, uma menina de Brasília de 19 anos, super talentosa, cantora e compositora Natália Cavalcante. Domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Ele é comunicador, cantor e compositor, Romance Ponta Grossa, O Fazendão. Oi, moçada, povo apaixonado do meu Brasil. Fazendão de beira de estrada, quanta saudade você me traz. No pensamento estou vendo tudo, mas na verdade não existe mais. Vejo a colônia na beira do rio, onde morei com meus velhos pais. A minha avó socando no pilão, o meu avô capinando o chão, para o plantio de novos cereais. Fazendão de beira de estrada, quando eu vejo desmancho e choro, aquele rio que eu me banhava, só se vê nele alguns bebedouros. A casa velha onde eu morei virou cocheira e morada de touros. Só vê ali uma paisagem triste, a mata verde não mais existe, e a natureza pedindo socorro. Fazendo fazendão de beira de estrada. O seu passado ficou na lembrança. Vejo a escola onde estudei, ali passei toda a minha infância. O meu cavalo tordilho encilhado, na ferradura marchava com dança. Carro de boi velho encostado, com os cocôs todos enferrujados, ali abalou minha esperança. Fazendão de beira de estrada, eu fico triste com o seu sofrer. Quero voltar a ser o seu dono, o que era seu tudo devolver. O verde lindo da esperança, água das minas pro rio vão correr. Vou te tirar deste abandono, na minha cama vou dormir um bom sono e acordar só no amanhecer. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Romance Ponta Grossa, O Fazendão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O Romance Ponta Grossa mora lá em Paranavaí, lá no estado do Paraná, né? E me mandou essa música, que mandou algumas. Eu ouvi essa aqui, gostei do jeitão da música, estou mostrando para vocês. Romance, um abraço para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Um abração. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula. Vocês estão precisando tomar umas aulas, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer uma professora, a grande mestra Perla, o jogo já acabou. Coisas nossas que estão em mim e não tenham fim. Eu mostro as cartas, jogo com a verdade. Quero ter você, não quero lhe perder. O jogo já acabou. Somente o nosso amor foi o que ficou. Me vejo em seus olhos, sempre longe ou perto. Eu quero lhe abraçar, quero lhe beijar. Se estamos juntos, não importa o mundo. Não há por que sofrer, só você não vê. Se Deus lhe fez assim, inteiro para mim, não tente duvidar, não quero mais jogar. O jogo já